olho no espelho. Meus olhos sangrando de tanto chorar. Será que eu errei? Talvez eu pensei que eu estivesse mais perto do lar. Mas eu errei. Eu juro. Eu juro.